anticipated moment in racing. Bom, pessoal, voltamos então agora para o último bloco, né? O bloco das perguntas e a aposta para o final de semana. Lembrando que a Sprint Cup esse final de semana não estará na pista, né? Vou falar também um pouquinho aí das corridas regionais aí, né? Da KN e da Modified, né? Que aconteceu no final de semana aí. E claro, vou passar o entrelist aí do final de semana lá em World American e lá no Canadá do Truck Series. Começar aqui pelas perguntas. As perguntas vieram lá do grupo Loucos pro NASCAR, né? O Gilles Vernet pergunta, ele faz três perguntas. A primeira é a seguinte: qual seria um bom lugar para Bauer em 2016? Se é que há lugares, bons lugares para encaixá-lo, né? Para que se encaixe. Um bom lugar para o Clint Bauer para 2016. Complicado de falar, já que basicamente todos os times estão sendo fechados. Mas penso eu que talvez aí uma possível ida para Roush, né? Talvez traria um pouco de ânimo para aquele time e um pouco de vida para ele também, né? Se bem que o Bauer não é aquele piloto que a Roush anda precisando, mas seria um sangue novo aí, um cara já experiente, um cara que já tem algum tempo aí, né, na estrada aí, né? Então, quem sabe aí, quem sabe ele e o Greg Biffle viriam somar boas informações para o time aí. O Clint Bauer, talvez o Clint Bauer um pouco mais empenhado, o Clint Bauer aí com mais animado aí, né? Com mais motivação aí, talvez ele faria um bom 2016 com a Roush. Não sei, essa é uma das formas que eu vejo aí, né, que um dos caminhos que o Tibor poderia ir. Porque esse time está carente, né? Penso eu que esse time da Roush aí, se deixar Clint Ball, Greg Biffle, Chris Buescher e o Trevor Bayne, né? Rickson Ross Jr., eu tenho certeza que faria assim, um bom resultado, aí, traria bom resultado para a Roush aí, a ida do Clint Bauer. Outra pergunta dele, eles perguntam o seguinte: a MWR, né, a Michael Waltrip Racing, continuará com o Toyota em 2016, mesmo sendo autoparts? Bom, tudo indica que sim, que ela deva ser Toyota, né, deva continuar com a Toyota em 2016, né? Até agora eu não li nada sobre mudança, se ela muda de montadora ou não. Pelo que eu li até agora, realmente ela continua com Toyota, né? Nada foi falado contra isso daí. E a terceira pergunta dele é a seguinte: ele pergunta assim: como fica a situação do David Reagan para 2016, né? O Gilles pergunta aqui. A situação do David Reagan é muito simples, né? Ele precisa arrumar uma boa vaga, senão ele vai voltar a andar num carro velho e fraco, carro, né? Que carro aí para fazer top 25, fazer top 20. Ele tem a oportunidade de fazer um bom final de campeonato aí, para abrir boas portas para ele. Ele até fez lá em Bristol, tava fazendo de tudo aí, andando em terceiro, de repente o Clint Bauer foi, bum, bateu nele. Né? Completamente desnecessário aquele toque lá, aquele empurrão, porque o David Reagan iria fazer assim uma boa corrida, iria terminar muito bem essa corrida aí, né? Mas são coisas que realmente acontecem. Poderia ter sido evitado, poderia, né? Para falar aqui também, né, vamos agora partir aí para as categorias menores aí, né? Para as outras categorias que não nem passam na televisão ao vivo, né? Fala da corrida que aconteceu, né? A Modified Tour e a Sturt Modified Tour correram a corrida combinada em Bristol, né? Lembrando que no primeiro final de semana do ano que a Sprint Cup vai para Bristol, corre a KN. E no segundo final de semana corre a Modified Tour, combinada aí, as duas categorias combinadas aí lá em Bristol. A corrida estava prevista para acontecer na quarta-feira antes da Truck Series, mas como choveu, ela acabou acontecendo depois da Truck Series, né? Terminou um pouco tarde a corrida aí, o público estava bem menor aí logo quando começou a corrida, né? Apesar de alguns ficarem, alguns fãs aí que viram a Truck Series ficaram na pista para ver a Modified Tour, mas não tanta gente como era se previsto para acontecer antes da corrida da Truck Series, né? Quem venceu a corrida? Venceu a corrida foi o Ryan Preece. O Ryan Preece aí venceu mais uma corrida na OLA. Agora ele soma 15 vitórias, né? 15 vitórias aí na Modified Tour e na Surge, porque essas vitórias aí também vão sendo computadas nas duas categorias, tá, pessoal? Então, 15ª vitória da Modified Tour aí do nosso amigo Ryan Preece, né? Parabéns a ele aí. O Woody Pickett foi o segundo colocado, Donnie Lea foi o terceiro colocado, Ryan Newman teve na pista, correu, foi o quarto colocado, o Bob Santos terceiro foi o quinto, né? É um domínio aí, claro, completamente do pessoal do norte aí da Modified Tour, né? Nós não temos essa divisão aí, norte, sul aí, não temos essa divisão, ou Pacífico. Então, essa aí foram aí foram os cinco primeiros aí, foram da norte aí, né? Então, parabéns aí para os cinco aí. O primeiro intruso aí da Certain foi o Andy Seuss, né? Que foi o sexto colocado. O Jeff Godley, o Chase Dolin, o Tim Solomito e o Patrick Erling foram os 10 primeiros colocados aí. É uma corrida muito boa, tá, pessoal? 5 trocas de liderança, tinham 7 bandeiras amarelas, total de 100 voltas, né? A corrida teve duração de 1 hora e 1 minuto. Bandeiras amarelas aí, né? Tivemos aí uma bandeira amarela bem no finalzinho aí para acabar a corrida. E o campeonato, vamos falar do campeonato, né? O campeonato que ficou assim, né? Esse é o campeonato da Certain, tá, pessoal? O campeonato da Certain, não o campeonato da Well Modify. A Certain ficou assim: Daniel Myers continua na liderança, o Bert Myers é o segundo colocado com 2 pontos atrás do Myers, o Andy Sousa é o terceiro com 6 pontos atrás, o Kyle Erborsol é o quarto colocado, 6 pontos atrás apenas do Jim Mais. Já colocando aqui o top team aqui, né? O Frank Flamlin, juntamente com o Gabe Putman, tem 18 pontos. Ah, e também o George Bozell, terceiro. Todos eles aí com 252 pontos, né? O Bob Mansmer Jr. é o nono colocado, com 246 pontos, 24 pontos atrás do líder do campeonato de mais, e em décimo colocado o Bob Marshall Jr., perdão, o David Calabrese aí fechando aí, passando a régua do top team aí, né? Ele que vem 39 pontos atrás do Jason Myers. Lembrando que a pontuação desse campeonato aí é igual agora da Sprint Cup. Bom, pessoal, da Certain e da Modified é isso, né? A KN que esteve na pista no dia 15, né? No dia 15, então nesse final de semana a KN West não correu. Só a Wish que correu, né? A Wish aí correu no final de semana. Correu lá em Colorado, né? Uma corrida aí muito bem divulgada. E tem boas divulgações dessa corrida aí. Corrida lá em Colorado, quem venceu foi o Wyman Pettville. Ele venceu a sua primeira vitória na carreira, a primeira vitória em 3 largadas, né? A questão aqui, olhei aqui, o piloto aí, né, o Wyman Pettville, ele tem uma vitória, 6 top 5 e 9 top 10 e uma pole em 10 corridas. Ou seja, um bom trabalho para esse cara aí na KN West, né? A KN West não correu, a Modified Tour eu já falei das duas, tem a corrida combinada, né? Então tá, esses aí são os resultados das categorias menores aí, tá, pessoal? Para quem gosta, É um prato cheio aí, para quem não gosta, está curioso. Se possível, vamos aí nos juntar aí para mim trazer mais informações. Quanto mais informações vocês pedirem, mais informação eu trarei para vocês. É, estou abrindo aqui o Antelist para a Road America e logo após o Antelist para o Canadá, né? Se bem que eu vou começar com o Truck Series por questões de, até de como são tratadas os assuntos aí, né? Campeão de Truck Series lá no Canadá, no Tyrrell Motorsports, né? Park, é um nome enjoado aí. É, quem estará lá no domingo, para a corrida no domingo, né? O Colicoster também vai, o Colicoster vai estar lá, o Jones está lá também, tudo ali no começo, o John Hadmetchek vai, também vai estar lá no Canadá. Pessoal, basicamente é isso mesmo. Não teremos, enquanto eu falo com vocês, não teremos nenhum intruso nos truques aí, né, nos carros aí da lá no Canadá, da Truck Series, né? É, um vencedor, para mim, eu vou apostar no Matt Crafton. O Matt Crafton que vai andar super bem, né? É, até pela experiência dele, mas mesmo assim não vou apostar nele não. Eu vou apostar em algo diferente aí. Eu vou apostar no Truck 33, Brendan Jones vence a corrida aí. É, Brendan Jones vence a corrida. Só passar um horário aqui para vocês, pessoal. A corrida vai ser às 2h30 largada lá em Bomaville, no dia 30, né? No domingo aí. 2h30 largada, corrida lá no Canadá, né? Fiquem de olho aí que essa corrida aí promete um pouco. É, o ano passado foi espetacular. Para mim, o Jeremy Kerouac tá procurando Chase Elliott até hoje nessa corrida aí. É minha opinião, tá? Eu sei que muitos aí não, talvez nem tenham essa visão aí. Quem não tem essa visão, porque não sabe o que eu estou falando, veja o vídeo do ano passado, da chegada do ano passado dessa corrida aí. É, X-Fin Series. X-Fin Series, né, vai lá no sábado à tarde, correr lá em Road America, correr largada por volta das 4 da tarde. Né, é, quais são os pilotos diferentes aí, né? O Self vai estar no número 4, o Rick Ware vai estar no número 13, o Rick Ware vai estar no 17 também, o Seaton Barrett vai estar no número 17, né? O Kenny Rabu vai estar no 20, Deus Mark no 42, Boris Sedge retorna 54, né? Mike Harmon vai estar no 74 e o Dylan vai estar no 97 aí. Isso aí são os pilotos que estão programados aí para a corrida lá em Road America. Lembrando, tá, pessoal, que Road America para mim é a melhor pista, a pista mais legal dos Estados Unidos. Ela é completamente seletiva, é longa, tem altos e baixos aí. Ela é a única pista que eu aprovo para, se entrar na Sprint, no calendário da Sprint Cup, eu não reclamo. Essa é realmente uma pista, é uma pista muito boa. Eu falei pista, mas não tô com fome não, pessoal. Eu já estou preparado aqui para as gravações. É, foto, vou falar meu vencedor, né? Meu vencedor dessa corrida aí vai ser o Chris Buescher. Eu aposto no Chris Buescher como vencedor dessa corrida aí da... que vai acontecer lá no sábado à tarde, lá no... em Road America, a Road America 200. Eu até vou confirmar aqui se mudou de nome essa corrida, é, mas não mudou de nome mesmo não, é a Road America 200 até o momento aí. Então, pessoal, é isso mesmo, né? Final de semana tá aí, vamos aproveitar o final de semana, né? É, duas corridas boas, Sprint Cup não corre, não vai estar na pista, e as outras categorias eu trago informações assim que possível para vocês. Então, pessoal, um forte abraço para vocês, uma boa semana, se cuidem, né? Se cuidem mesmo aí, que esse pó aí deve fazer muito mal para nossa pele, é muito agressivo, né? Então, vamos todos nos hidratar, nos cuidar, porque a seca está muito, pelo menos aqui mais no interior do que do estado de São Paulo, pessoal, tá muita seca aqui mesmo, né? Então vamos nos cuidar aí, para todos saudáveis para assistir os pegas, as batidas, os empurrões, os toques lá em Road America. Como eu volto a falar, volto a afirmar aqui, Road America é uma pista que eu aprovo, eu gosto e realmente vale a pena por ser muito seletiva. Quem sabe aparecer no calendário da Sprint Cup é uma pista que eu faço até juros que esteja no calendário aí. Principalmente na Truck Series deveria entrar essa corrida aí. Né? Mas, por enquanto, é só a Xfinity Series mesmo que está nessa pista aí. Vamos curtir então o final de semana aí. Só curvas para a direita, sem várias voltas em oval aí. Então, realmente, todos vão estar ligados e vão gostar desse final de semana. Pessoal, cuide-se bem, boa semana. Até semana que vem com a edição número 89.